Podcast Hora da Extensão. Este podcast tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT. O podcast Hora da Extensão tem o objetivo de apresentar os projetos de extensão realizados no IFMT, assim como propor debates acerca dos temas propostos por esses projetos, com os professores coordenadores, bolsistas e demais envolvidos nos projetos. Eu sou Oswaldo Sato, e neste primeiro episódio nós recebemos o pró-reitor de extensão do IFMT, professor Levi Pires de Andrade, e também o professor de música do campus São Vicente, professor Fagner Martins. Professor Levi, boa tarde. Boa tarde, é uma grande satisfação estar conversando com todos vocês. E a importância da extensão, né? Essa, primeiro, a importância do Instituto Federal, essa instituição tão forte, secular, né? Porque vem lá da Escola de Artífices e agora com essa característica aqui, estruturada em cima do ensino, da pesquisa e da extensão. Professor Fagner, boa tarde. Boa tarde, me sinto honrado pelo convite, me sinto, de certa forma, fazendo história, né? Já que é o primeiro, e espero poder somar com o meu conhecimento, já que eu faço parte, coordeno o projeto de extensão já tem alguns anos, sempre no meu campus, então espero poder colaborar bastante. Professor Levi, para começar, eu gostaria que você pudesse apresentar um cenário sobre a extensão universitária e sobre a extensão no próprio IFMT. A extensão, vamos fazer assim até uma... aqui uma analogia, né? Vamos dizer que o ensino estaria de um lado do rio, a pesquisa do outro, e essa interligação é a extensão. Ou a instituição de um lado, eu não gosto de usar esse exemplo, porque a instituição está inserida na sociedade, mas a nível apenas de uma comparação, a instituição está de um lado, a sociedade do outro, a extensão ela faz essa ponte, ligando a instituição com a sociedade. Então, a extensão ela possibilita uma série de trabalhos, porque não adianta somente a pesquisa. Pesquisa é construir conhecimento, se esse conhecimento não se tornar útil para a sociedade. Então, quando esse conhecimento ele alcança de forma direta a sociedade, através de benefícios, através da inserção da comunidade na própria instituição e da instituição na própria comunidade, eu vou usar até aqui o termo dialógico, porque quando nós fazemos extensão, não é só a comunidade que aprende, mas a instituição também aprende dessa interação. Então esse processo dialógico é extremamente importante, porque ele vai levar o ensino e a pesquisa numa característica bem abrangente, atendendo às demandas sociais, às demandas regionais. Então daí é muito importante. Usa-se também a palavra tripé, eu também não gosto muito desse termo, né? Porque o tripé são três pontas separadas. Eu gosto até de usar uma roda, um círculo, onde três pedaços desse círculo comporiam o processo de ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, para rodar, para essa roda girar, né, tem que haver esse equilíbrio, tem que existir esse equilíbrio. Ensino, pesquisa e extensão. E a extensão, ela tem esse princípio, tá certo? De atender as demandas regionais, locais, atender a sociedade. Nós temos 8 anos de IFMT. Nesse tempo, a instituição se estruturou ainda mais por ser uma instituição centenária. Lógico que temos uma história muito longa, mas nesses últimos 8 anos nós vivemos um período de grande expansão, de interiorização. A extensão veio junto, claro, com esse crescimento, também investimento. Queria que você pudesse falar sobre o aumento nos investimentos do IFMT e também como que esse aumento de investimento resultou num aumento no número de oferta da extensão nos campi, principalmente também do interior. Exato. Primeiro, citar trabalhos importantíssimos, né, que trabalhos de acessibilidade, de inclusão, né, como o curso de Libras, que foi realizado em todos os campi do estado de Mato Grosso. Muitos trabalhos, por exemplo, de agroecologia em tribos indígenas, porque o estado de Mato Grosso ele tem essa característica, ele tem dimensão quase que continental, é um estado muito grande, imenso, com características bem distintas. Então o Instituto, ele foi inserido nessas diferentes regiões. Então ele atende ao indígena, por exemplo, Confresa, que tem tribos, que tem o curso de agroecologia, como vai chegar em Lucas do Rio Verde, que já é agricultura de precisão. Então nós temos características bem diferentes, né? E o Instituto Federal de Mato Grosso, como que nós trabalhamos? Nós lançamos editais, exatamente por essa característica ser bem diferente. Então nós não podemos criar um padrão imaginando que um trabalho que é bom para ser realizado aqui na Baixada Cuiabana seria também conveniente que fosse realizado no campus Juína ou no campus Barra do Garças. Então, respeitando essa particularidade, os projetos de extensão que têm se ampliado a cada ano, né? Nós temos essa meta, hoje já são mais de 180 projetos de extensão. Então isso para nós começamos lá em 2010 com 60 projetos, hoje já chegamos próximo de 200 projetos, eu digo dos projetos com bolsa pela pró-reitoria ou pela reitoria, pela instituição aqui, né? É lógico que tem os projetos também locais, porque nós tomamos o cuidado de inserir na matriz orçamentária que cada campus tem um percentual do seu orçamento destinado à extensão. Então esse trabalho ele tende a se ampliar. Então, o princípio é esse, editais, sempre o quê? Respeitando até a lei de criação do Instituto, que diz o quê? Que nós temos que respeitar os arranjos produtivos e sociais locais. Então, nesse sentido, são lançados editais. Esses editais, naturalmente, a comunidade que está inserida naquela localidade, ela tem essa leitura muito mais afinada do que nós, que estamos numa região, estamos aqui em Cuiabá, né? Evidentemente, alguém que está em Sinop vai ter essa visão das demandas locais, e assim se trabalha em cima de editais. Legal, legal, desculpa. O tema desse episódio é música. E a música é talvez a manifestação cultural mais popular. Ela tem inserção em todas as faixas etárias, camadas sociais, classes sociais. E é objeto de projetos de extensão também na nossa instituição. A gente está aqui com o professor Fagner, que eu sei que começou na instituição lá em Campo Novo do Parecis, foi meu colega lá. E lá eu conheci, e lá ele também já com seus projetos, agora no campus São Vicente, nesse edital 2016, está com um projeto de oferta de música, de cursos de música lá no campus São Vicente. Eu queria que o professor Fagner nos falasse um pouco sobre o seu projeto lá no campus. Então, como você bem disse, desde o começo eu tenho trabalhado com projeto de extensão, né? Agradeço até o professor Levi sempre tá incentivando, até na situação nova que era separado uma das vagas para a área de artes, de música, né? O que eu que sou do meio, vi os meus colegas bastante empolgados com essa possibilidade, né? De ter esse incentivo, foi muito, muito bacana. Eu procurei trabalhar para a extensão, desde 2012, eu sempre comecei com a parte de projeto de violão, e depois passei para flauta doce, e eu sempre tive a intenção de que isso fosse um projeto permanente. Então, quando eu trabalhei com os grupos de violões, a orquestra de violão, hoje no Campo São Vicente, embora eu não receba hoje bolsa por isso, mas o projeto está lá, ele existe, e a gente trabalha ele sendo em sala de aula com os alunos ou nos momentos extracurricular. Depois a flauta doce, trabalhamos em parceria com a escola estadual que tem na cidade de São Vicente, lá na Vila, e o projeto continua, embora eu não esteja direcionando esse semestre, a gente continua com o projeto. Mas no edital que eu visei agora foi atender aos servidores. A gente percebe, se percebe que você em São Vicente, você viaja, você fica lá. Você fica lá, passa muito tempo, né, em São Vicente. Você almoça, às vezes você dorme, tudo, e fica lá. É uma comunidade lá, né? É uma comunidade, e você vê que aí as pessoas acabam ficando ociosas, de certa forma. E também, como você disse, né, a música é uma coisa que é algo que atinge todas as classes, todas as categorias, todas as culturas, todas as manifestações, seja questões religiosas ou de entretenimento. A música, ela faz parte do desenvolvimento do ser humano. Então, eu visei nesse nesse semestre trabalhar com um projeto chamado Vivenciando a Música em São Vicente, onde a gente faria o quê? Pegar esses servidores que, de certa forma, têm algum tipo de conhecimento com a música, seja apenas como mero ouvinte. Alguns já tocam o instrumento, ou tem muito interesse em aprender. O que a gente fez? Usou esse termo Vivenciando a Música em São Vicente para tentar trazer aquele conhecimento prévio que cada um já tem e fazer daquilo um aprendizado musical, gerando uma prática de conjunto, né? A construção do conhecimento ali coletivo. Então, qual que era a intenção principal desse projeto? Era o seguinte, era que com isso, o servidor que ali necessita de ter uma qualidade de vida e um desenvolvimento interpessoal tivesse na música isso. Então, por quê? Quando você pensa numa música, você vai trabalhar em conjunto, é necessário que primeiramente você desenvolva o quê? Sua disciplina, sua atenção, é o convívio com o colega, que às vezes você tem que ter a paciência de esperar ele conseguir aprender aquilo que você, para você poder participar junto com ele, você mesmo ter a superação de fazer uma apresentação, de você se controlar a sua ansiedade, seu nervosismo e expor o seu produto. Então, o que acontece com o indivíduo? Ele começa a se desenvolver interpessoalmente, começa a ter facilidade de se expor, de falar, de agir perante as pessoas. E o convívio com o próximo, que você começa a perceber o que o próximo está fazendo, o que o colega está aprendendo, e começa a respeitar ou ajudá-lo. Então, esse projeto, esse semestre, a gente teve muito sucesso com ele. Que os servidores saíam na hora do almoço, almoçavam, iam lá e ficavam uma hora fazendo a aula. O período noturno tinha a bolsista, né, a aluna bolsista, ficavam com eles auxiliando, e nisso ela desenvolveu bastante também, porque teve que aprender a se comunicar bem, a dar aula, né? Teve que estudar. Então foi um ganho geral, um ganho para mim, né, como coordenador, um ganho para minha aluna bolsista, que, nossa, desenvolveu muito, como nessa área de saber falar em público, de saber ensinar. E os servidores, que de fato se sentiram realizados em ver que em pouco tempo eles tinham capacidade de fazer uma apresentação, e a gente fez um evento de encerramento, e eles se apresentaram e lotou o auditório para assistir eles tocando. Então, o objetivo desse semestre foi atingir isso, o servidor pudesse ter uma melhor qualidade de vida e um desenvolvimento pessoal a partir da música. Legal, hein? Professor Levi, como que você vê a música dentro da área de extensão como um todo? Eu acho extremamente importante, porque ela, quando a gente vai pensar em sustentabilidade, evidentemente passa pelo aspecto social e evidentemente passa pelo aspecto da qualidade de vida e a qualidade de vida do servidor, né? E a música, para mim, ela abre muitas portas, né? Eu entendo que tem projetos interessantes que já foram desenvolvidos, podem ser desenvolvidos ainda, que é uma porta pela qual a sociedade pode entrar na instituição. Né? Eu tenho essa convicção, essa certeza. Então, a ideia, é lógico que foi muito bem desenvolvido o trabalho de qualidade de vida dos servidores, também a orquestra de violões, né? Quantas apresentações, às vezes tem um evento, e isso é interessante porque acaba levando a instituição até a sociedade, e também trazer a sociedade. Para mim, tanto a cultura, a música, né, as artes, o esporte, todos esses são elementos importantes que eles vão instrumentalizar, vamos dizer assim, a instituição para poder fazer a extensão, né, porque é uma forma de se chegar até a sociedade e de fazer pessoas crescerem. Quantos alunos, né, que às vezes são tímidos, e aquela, a gente sabe que quando envolve um evento de música, a pessoa tem que se apresentar, ele tem que vencer, e esse eu, como professor há 36 anos, eu acho isso muito importante. Que quantas pessoas tímidas, às vezes, que tinham a vergonha de se expressar numa roda de poucas pessoas, às vezes com o passar dos anos, participando de um projeto de música, participando de um coral, participando de uma fanfarra, ou participando de um grupo de poesia ou do esporte, ele consegue, em dado momento, passa a se expressar de uma forma melhor. Assim também começa a integração, né? Porque nós sabemos que a educação é muito mais ampla do que apenas carteiras e hoje não é mais quadro de giz, né? Certo? Já tem o pincel, já tem o data show, mas ele não é apenas algo expositivo, ele é algo, para mim, iterativo, né? E esse processo todo, através da arte, através, seja pintura, seja música, seja poesia, seja rodas, né, de conversas aí sobre literatura, sobre história, seja o esporte também, são importantíssimos para fazer essa, porque para mim assim, a instituição e a sociedade não tem que estar separado, como eu disse nisso. Eu usei uma analogia separando as duas, mas o ideal é que não existisse nem essa ponte, é que a instituição e a sociedade estivessem misturadas, com as portas abertas. São muros, uma, né? Exatamente. Esses muros, né? O ideal é que não houvesse esses muros, né? Então eu creio que a música, o esporte, a pintura, e as próprias aulas também, evidentemente, elas têm que propiciar isso, esse acesso da sociedade à instituição e da instituição à sociedade. Na mostra de arte e cultura do IFMT, que foi realizado no Orquif, né, a gente pôde ver os nossos talentos, né, a quantidade de talentos. Já são quantas edições da mostra de arte, professor? A mostra de arte, eu acho que foi a segunda. Foi a segunda. Há uma reivindicação, acho que assim, até de ter um evento só destinado para música, né, para arte, para. Quando eu digo arte, pô, professor, se eu estiver falando errado, besteira, né? Me corrija aí, tá certo? Mas assim, para mim, assim, a música, a pintura, né? Todos esses processos, eles são extremamente importantes. Eu, assim, como alguém que estou na instituição há 33 anos, né? E eu sempre vou ser IF, então eu gostaria de sempre enxergar isso, né? Uma instituição que fosse forte na tecnologia, mas fosse forte também nas artes, na música. Inclusive, um encontro de pró-reitores foi colocado de forma interessante. Eles falaram, quando se fala em inovação, se fala em inovação tecnológica. E um dado professor de música falou assim, na música eu também posso ter inovação. Então, por que não o recurso de inovação ir para a música também? Eu fiquei refletindo sobre aquilo. É verdade, certo? Nós podemos inovar através da música, na forma de nós termos esse contato com a sociedade. Então, o Orquif, né, que é esse grande evento, que a princípio, né, ele pretende mostrar o quê? A parte tecnológica. Hoje nós sabemos que é muito mais do que a parte tecnológica, que tem a parte esportiva, que tem a parte musical, que tem todos os outros elementos que vão compor a força da instituição e esse acesso da instituição à sociedade e vice-versa. O professor Fagner teve na mostra, professor? Sim, estivemos e foi uma grande expectativa, na verdade. Quando a gente começou o ano, eu lembro que vários alunos perguntavam para mim, né? Professor, nós vamos tocar no Orquif? Porque ficou aquela expectativa daquele evento grandioso, né? E foi o momento que a gente conseguiu juntar, né, na orquestra muitos instrumentistas. Foi ao mesmo tempo, foram uns 15, 16 violões ao mesmo tempo. É porque assim, né, a orquestra de violão, ela é uma consequência das aulas, né? Você trabalha as aulas e conforme os alunos vão aprendendo, a gente tem a possibilidade de colocar eles para tocar. Então nesse momento eles ficaram realmente muito empolgados, todos fizeram presente nos ensaios certinho, todos preparando. Então foi é necessário ter esse tipo de evento exatamente para dar esse estímulo para os alunos. E também eu sempre busco qualquer evento que tem na instituição incentivar eles a tocar, porque o desenvolvimento pessoal do aluno, isso é muito importante. E é uma coisa que só queria ressaltar da fala do professor Levi, que achei muito interessante, é porque quando a gente trabalha com educação, já está embutido a ideia de que você faz em sala de aula, tem que extrapolar as paredes, né? A gente tem o famoso currículo aberto, né? Que, né, o currículo é tudo aquilo que interessa ao ensino. Aí a gente sabe que o aluno pratica a sua educação no seu dia a dia. Mas, de fato, às vezes não é possível isso, se você ficar só no âmbito do ensino. Isso. Então, a extensão, de fato, é fundamental, porque ela te permite a fazer valer esse currículo, né? O que acontece muito na área da música, né? O professor, ele tem o conhecimento, tem a vontade de desenvolver, mas às vezes fica preso só àquela realidade de sala de aula, e às vezes não é possível. O tempo, a condição, toda, né, a questão burocrática que tem de você ser o professor do formal em sala de aula. Então o projeto de extensão te permite a você trabalhar de uma maneira específica mais aquele seu produto ali. Eu quero agradecer a ambos pelo pelas falas, pelas explicações, por ter enriquecido o nosso entendimento a respeito do que é extensão e sobre o que é extensão no FMT, e também sobre essa parte da extensão tão importante, tão interessante, que é a música, né? Queria que o professor Fagner deixasse sua última fala para a nossa comunidade. Então, a gente nunca esquecer, né? É que, no caso, a escola ela é responsável por fazer perpétua essa cultura, né? Que o ser humano desenvolveu no decorrer do século. E se a gente for fazer um estudo, a gente vai ver que a arte, de uma maneira geral, embora eu sempre fale da música porque é a minha área, mas ela faz parte da cultura do ser humano. Até no princípio foi uma questão de sobrevivência mesmo, a arte sempre esteve junto. Né, sempre esteve junto, e para a gente sempre buscar incentivar da maior maneira possível, confiar nos seus profissionais que temos no Instituto. Nós temos bons professores, temos um momento de pessoas muito competentes em todos os campos, né, espalhado pelo Mato Grosso, e a gente tem muita vontade de trabalhar, de fazer projeto, e como o professor Levi falou, isso é uma porta de entrada para o IEF. Com isso a gente mostra para né, a sociedade, chama, né, as pessoas para vir participar, que vai ter um conhecimento técnico, sim, para a sua profissão, mas tem também, sem deixar de lado, o lado humano, né, que não importa se você vai ser na sua vida um médico, um advogado, vai trabalhar com a parte de agropecuária, mas se você tem construiu uma sensibilidade estética, você vai ser um profissional melhor, isso é sem dúvida. Então vamos sempre procurar vivenciar a música. Vivenciar a música, seja produzindo ou seja simplesmente entendendo ela. Aquela pessoa que escuta uma música ou vê uma obra de arte, não de uma maneira passiva, mas procurando entender que aquilo é um produto cultural, né, cheio de significado, com certeza vai ter um desenvolvimento pessoal muito elevado. Obrigado, Oswaldo, pelo convite, foi uma honra. A honra é nossa. Professor Levi, você tem uma fala para os nossos extensionistas, ou talvez também para os nossos professores, estudantes que ainda não conhecem, não fazem extensão? Bom, eu agradeço essa oportunidade importante, sabe, junto com o professor Fagner, que podemos conversar sobre a extensão. Então, deixar esse abraço, que a instituição ela tem que ser transformadora e ao mesmo tempo se transformar, né? Essa interação instituição, sociedade, e a extensão é extremamente importante, seja com a música, seja com a pintura, seja com o esporte, né? Nós temos que propiciar isso para os nossos alunos, né? Quantos deles, muitos, né, às vezes não teria nenhum acesso, às vezes, para se expressar. Os acessos seriam até que nós atendemos, né? Aliás, uma das funções do Instituto é essa inserção naqueles. Aliás, a Escola Artífice nasceu nisso, né? Nasceu para inserir aqueles que mais necessitam desse apoio da instituição. Então, e a extensão possibilita isso, né? Possibilita tanto de forma indireta, trazendo a comunidade para dentro da instituição, porque o projeto de extensão possibilita isso, não só atuar com estudantes, mas atuar no meio em que a instituição está inserida, mas também propicia aos nossos estudantes essa condição de inserção, essa condição do desenvolvimento pessoal. Então nós deixamos essa mensagem: aqueles que não fazem extensão ainda, participem dos editais, né? Que hoje a instituição já tem essa característica, já está consolidado de ter os projetos de extensão, cobrem nos seus campi também que tem editais de fluxo contínuo, editais lançados em cada campus, porque a ideia que foi inserida no PDI é que tivesse parte do orçamento destinado a essas atividades de extensão, que eu creio que é uma forma importante do Instituto Federal se fortalecer e de propiciar, que é a função principal, né, esse fortalecimento da sociedade e essa interação dialógica instituto sociedade. Então esse recado que eu deixo àqueles que não participam ainda, que não fazem extensão, todos nós temos que fazer extensão, porque a lei de criação do instituto fala isso: ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável. Então eu devo supor que todos, né? É lógico que de forma mais direta, aqueles que não participarem do projeto de extensão, participe, faça o seu projeto, tente ser selecionado aqui no edital, ou mesmo estimule até na sua comunidade a criação de editais locais, mas o importante é que uma extensão forte com certeza vai representar um Instituto Federal forte. Então é esse recado que eu deixo e agradeço novamente essa preciosa oportunidade de podermos conversar com toda a sociedade. Eu é que agradeço a participação de vocês, porque essa horinha que a gente teve aqui conversando serviu para mim de aprendizado a respeito da extensão. A gente, nos próximos episódios, nós trataremos de outros assuntos, outros temas da extensão, né? Aqueles de impacto social, sustentabilidade, esporte. Vamos traçar um cenário para propor temas de discussão. Só que a seguir agora nós vamos falar um pouco sobre os demais projetos na área de música que são desenvolvidos no IFMT. Por enquanto, obrigado. No Campus Sorriso, a professora Lucinéia Rosa Soares realiza o projeto Coral Bilingue, incluindo e valorizando as músicas de origens afro-brasileiras por meio da interpretação em Libras. Este projeto tem o objetivo de realizar oficinas de ensino e prática de Libras, utilizando as músicas como ferramenta lúdica de ensino. Ela aborda ainda temas como inclusão, cidadania e bullying nas suas aulas. As turmas elas reúnem de 30 a 60 estudantes, elas contam com participação de estudantes surdos, estudantes familiares de surdos e também estudantes da instituição, onde nas rodas de conversa eles podem trocar experiências, impressões e realidades, além de aprender a linguagem, né, de Libras através das músicas. E as apresentações dessas turmas já foram feitas em eventos como Orquife, Jocip, Semanas Acadêmicas, aberturas do ano letivo lá do campus e outros também. Já lá no campus Primavera do Leste, a professora Graziele Mariana Lousada de Souza realiza o projeto Música no Campus, oficinas de instrumental orf, flauta transversal e canto com percussão corporal. Com este projeto, o Campus Primavera do Leste ofertou um curso gratuito para sua comunidade no segundo semestre de 2016. As aulas ocorreram duas vezes por semana no Núcleo de Cultura do campus. No Campus Barra do Garças, o professor Marcos Pedro da Silva realizou e realiza o projeto musical Rock Estrela, que resgata a música produzida nos anos 80, com ênfase nos grandes sucessos do rock brasileiro. No dia 4 de novembro, foi realizada uma apresentação para a comunidade Barra Garcense, no anfiteatro da prefeitura. Lá no campus Lucas do Rio Verde, a professora Ângela Cristina Lorenzoni realiza o projeto Musicar, que tem o objetivo de aumentar a oferta de prática musical no município, que segundo ela ainda é incipiente. As aulas iniciaram em agosto com um coral de adultos, com participação de aproximadamente 30 pessoas. Ainda duas turmas de flauta doce para crianças e ainda uma turma de flauta doce para adultos no Instituto Federal. Para levantar os estudantes, para cadastrá-los, ela fez parcerias com os CRAS, com as associações, dando um caráter social para o projeto, né, além de cultural. Esta foi a primeira edição do nosso podcast Hora da Extensão. Espero que vocês tenham gostado. Curta a nossa página lá no Facebook e também acesse e faça o download do podcast, desse primeiro episódio, no site do IFMT. Abraço a todos!